aí, vamos ver um lago, não quis nem conversa. Sentou um dedo no folgado, infelizmente na quebrada mais um cara foi jogado. Como se fosse ontem, ainda me lembro o triste acontecimento no mês de setembro. Sei lá, não sei se ele estava indignado, nunca contou seus problemas, aguentou tudo calado. Atitude ou coragem, morrer assim enforcado. Quando eu cheguei vi um mano naquele estado, muitas pessoas ao redor, todo mundo revoltado, todo mundo inconformado, uma parte me lutou. Respeito ao humano, silêncio absoluto, até hoje não consigo saber o motivo. Um caso inexplicável, não dá pra entender. Aí Jones, esse som é pra você. Tá com Deus, vai na fé, assim que é. Tá com Deus, vai na fé. Nego de fé, nego de fé, pra quem não botou fé, sai da frente, mané. Nego de fé, nego de fé, pra quem não botou fé, sai da frente, mané. Todo mundo reunido no fim de semana, tomar uma gel de encontro com as donas. Mas como era bom no baile das antigas, violência fechou tudo e nego ficou só na estiga. E hoje dá pra contar quantos manos estão vivos, boate magrelo. Se liga aí, estilo, infelizmente por aqui isso está faltando. O que se abre hoje, amanhã está fechando. Não saio mais com medo de não voltar. Voltar. Não quero que outro cara ocupe o meu lugar. O mundo sempre será a escola da vida e aprenderá que sem Deus, sem Deus, não tem saída aqui na terra. Isso tudo é ilusão. É ilusão. Daqui acreditam que nada levarão. Só andando nas ruas de seis pequenos, desempregado no sustento. Acordo bem cedo para trabalhar. E no fim do mês, tantas contas pra pagar. E no fim do mês, tantas contas pra pagar. Nego de fé, nego de fé, pra quem não botou fé, sai da frente, mané. Nego de fé, nego de fé, pra quem não botou fé, sai da frente, mané. Agora vou começar a fazer uma rima de ladrão, bandidagem, pode crer. No fundo da sua mente para existir o mal, tome cuidado, moleque, isto é fatal. Don Black só fala real, o racismo existe, a droga persiste. Estou conquistando o meu ideal, nossa primeira fita. Se não de bem, mas da segunda em diante começou a vacilar. Contando o pescoço muito louco de pó, na sua ficha criminal. Um, dois, um, é a norma com 15 anos. Assaltante de banco, não fumo, não consumo. Sou chamado por muitos de vagabundo. Fique de beco calado para não ser mais ofinado. Tiro de oitão, maluco, presta atenção no que digo. Se hoje fez errado, amanhã está enterrado. Da rua 4 Sul, minha quebrada, rapaziada considerada. Não vê malandragem, se pela amizade, tira a recha da cabeça. Ajude a acabar com a violência. A viagem desse rap de ladrão, se liga na levada, meu irmão, porque ladrão rouba assassino, mata traficante, passa a mercadoria pra rapaziada poder consumir, se destruir, afogando a mente nas drogas. Nego de fé, nego de fé, pra quem não botou fé, sai da frente, mané. Nego de fé, nego de fé, pra quem não botou fé.